maré sem a praia, fico eu sem você. Escocei sem a saia, tamo junto há um mês. Mas parece um milênio, do nada apareceu. Tipo a lâmpada de gênio. Até me revoguei, tudo estava indo bem. Eu já tava na estrada, quando me deparei. Do posto, trovei minha ex, que desgosto. Fudeu. Eu parei com ela. Na conveniência do posto, trovei minha ex, que desgosto. Fudeu. Sem a praia, fico eu sem você. Escocei sem a saia, tamo junto há um mês. Mas parece um milênio, do nada apareceu. Tipo a lâmpada de gênio. Até me revoguei, tudo estava indo bem. Eu já tava na estrada, quando me deparei. Do posto, trovei minha ex, que desgosto. Fudeu. Eu parei com ela. Na conveniência do posto, trovei minha ex, que desgosto. Do povo.